Da glória, vem com o teu Santo Espírito pairar sobre nós, sobre nós. Vem, vem, vem, Senhor da glória, vem com o teu Santo Espírito pairar sobre nós, sobre nós. Sei que o mundo só oferece o mal, mas Jesus Cristo traz a paz que o mundo precisa. E que o mundo não tem valor, sem Jesus Cristo, o nosso amado Senhor. Oh, oh, Senhor da glória, vem com o teu Santo Espírito pairar sobre nós, sobre nós. Vem, vem, vem, Senhor da glória, vem com o teu Santo Espírito pairar sobre nós, sobre nós. O homem é mau, foi o Senhor que falou, vive destruindo a terra que o nosso Deus criou. Mas existe um homem que vem julgar toda a injustiça da terra quando ele voltar. Vem, vem, vem, Senhor da glória, vem com o teu Santo Espírito pairar sobre nós, sobre nós. Vem, vem, vem, Senhor da glória, vem com o teu Santo Espírito pairar sobre nós, sobre nós. E o preconceito não mais haverá. Se rico, se branco, se pobre, homens de cor lá no céu com Jesus, onde está? E o preconceito não mais haverá. Se rico, se pobre, se branco, homens de cor lá no céu com Jesus, onde está? Vem, vem, Senhor da glória, vem com o teu Santo Espírito pairar sobre nós, sobre nós. Vem, vem, vem, Senhor da glória, vem com o teu Santo Espírito pairar sobre nós, sobre nós. Vem, vem.